Mas temos que nos sentirmos felizes, até para que a gente passe bem pelos desgostos, pelas aflições, pelas dificuldades que com certeza acontecerão. É isso. Obrigado a todos. Muita paz. Marcos Cunha, muito obrigado pelas palavras. Agora a parte que a gente passa para eles, né? Para eles fazerem as perguntas, se tiver alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, queria complementar, que a gente viu aqui? No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala sobre as causas atuais das aflições, né? Verdade. E assim, de fato, a grande maioria dos problemas e desgostos e aflições que nós temos nessa vida tem origem nessa vida mesmo, né? Sim. E quantas vezes ele diz lá, se a gente está numa situação às vezes difícil na vida hoje, né? E você parar e olhar para trás, você vai dizer, nossa, mas se eu não tivesse feito aquilo lá atrás, eu não estaria nessa situação hoje, né? Então ele diz assim que muitas, que a gente sempre atribui, né? A gente tende a atribuir, mas isso é karma, mas o que será que eu fiz numa encarnação para estar passando por isso? Não, que na maior parte dos desgostos e aflições que nós estamos sofrendo, às vezes, no momento, foi por atos que nós praticamos nessa encarnação mesmo e hoje estamos, né? Com certeza. Sabe que uma vez perguntaram para mim numa palestra, e era justamente sobre as causas anteriores das aflições, perguntaram assim para mim, se a pessoa, ela bebeu, saiu com o carro à noite, bateu, sofreu um acidente e ficou paralítica, isso daí pode ser alguma coisa que ela está trazendo de vidas passadas? Falei, ela não bebeu nas vidas passadas, ela bebeu agora e pegou o carro bêbado agora. Como de vidas passadas? Se ela não tivesse bebido, isso não tinha acontecido. Não, só para exemplificar, são causas atuais realmente, né? E nós passamos por muitos problemas assim. E a gente esquece de estar dando uma olhada e percebendo, puxa vida, o que será que eu fiz de errado para estar acontecendo isso? Perdemos uma amizade porque falamos alguma coisa errada. Perdemos um emprego porque tivemos uma atitude errada no emprego. Perdemos uma família, um lar, por um ato impensado da nossa parte. Perdemos um cônjuge ou perdemos o respeito de um filho por alguma coisa que fizemos. Está lá no passado isso? Não. Isso está acontecendo agora, nas nossas vidas, né? Então a gente tem que olhar bastante isso. E outra coisa importante também é que quando a gente passa por um problema muito difícil, se a gente parar e pensar um pouquinho, nós já passamos por outros inúmeros tantos problemas difíceis. E passamos. E vencemos. E de alguma maneira nós passamos por esses problemas. Então aquele que a gente vive agora, a gente também vai passar. Agora. Tem que passar com serenidade, dentro do possível e tendo uma atitude para resolvê-lo. Eu estava pensando nisso, Marcos, assim, que a questão é do valor que você dá para aquele desgosto, é isso? É aquela atribuição de valores, é mais ou menos isso? Assim, que a gente, às vezes, coloca uma força maior do que ele é. Né? Eu saio de manhã, brigo no trânsito, quer dizer, acaba meu dia, né? Sim. Se alguém não me fala um bom dia, aquilo, né? Quer dizer, é o jeito do valor que você dá para aquilo, é isso? É o aceitar, né? Não como um desgosto em si, mas talvez... É porque a gente sobrevaloriza isso, hipervaloriza pequenas coisinhas do nosso dia. Eu volto à situação em casa ou no trabalho. Alguém nos fala uma coisinha errada, é o fim do mundo. E não é, às vezes, o fim do mundo. Foi alguma coisa. Um casal se desentende, às vezes, por uma besteirinha que o outro falou. No serviço, a gente se desentende com um colega de serviço, com um chefe ou com um subalterno, por uma besteira que foi falada. Tudo bem, vamos tentar resolver a situação, mas a gente dá uma dimensão, como você disse, muito grande, valoriza demais essas situações. E não valoriza outras que deveria valorizar. Que são coisas legais das pessoas. Às vezes a gente deixa de valorizar, por exemplo, as coisas que um filho faz de bacana e valoriza o que ele faz de errado. Lógico que a gente deve também olhar, corrigir, orientar sempre é a condição e a obrigação dos pais, é a missão dos pais. Mas, puxa vida, a gente tem que dar valor também àquelas coisas boas. Então, não valorizar apenas e hipervalorizar as coisas ruins. Tem razão. É isso mesmo, é bem por aí também. Gente, então vamos ter que encerrar, já nosso horário, infelizmente, é pouco. Marcos Cunha, muito obrigado, viu? Fazia tempo que eu não lhe via. Muito obrigado pelas palavras. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado.